Muito bem-vindos, meus caros amigos, à 15ª Gala Anual da Cena Adolescente. Eu sou a Nancy Odell e preparem-se para uma grande explosão de açúcar, porque dois dos meus queridos pombinhos favoritos de sempre acabam de pisar o tapete vermelho. Eu estou a falar-vos da incrível Hannah Montana e do seu mais recente amor, o cantor country Austin Rain. Que bom ver-vos! Olá, Nancy! Yo, Nano! Tudo bem? O vosso dueto, Us Is Nuz Without You, está a incendiar a tabela dos 100 mais e, por falar em incêndio, como está a correr o vosso romancezinho? Claro que isto fica só entre nós. Eles não nos estão a ouvir. Bem, é tão fácil cantar uma canção de amor com um borracho deste calibre. Já, cala-te. Esta miúda faz qualquer um parecer o maior. Ora, vejam. Um borracho normal, incrivelmente borracho. Oh, tu! Não, tu! Não, nós! Oh, adeus, Nancy! Adeus! Oh, não são mais queridos que uma caixa de quinzinhos acabados de nascer. Adoro-os! Tu devias ter ficado à esquerda para mostrar o meu lado fotogénico. Oh, queres mostrar o teu lado melhor? Então põe um saco na cabeça e deixa o rabiosco falar por ti. Dás-me vontade de vomitar. Ótimo, pode ser para cima dos olhos para eu não ter de ver. Austin, Hannah, olhem para aqui. Quanto tempo mais é que tens de fingir que andas com este idiota amoroso? Pegajoso. Amoroso, pegajoso, piroso. Mais pegajoso, piroso que amoroso. Bem, o pessoal da publicidade quer que eu ande com ele até ao disco ser dupla platina, mas eu estou tão farta dele que mais valia comprar logo 1 milhão de cópias de uma vez para acabar com a tortura. Se isto é tortura, podem continuar. Estou cheia de pena. Tenho que ir embora. Jackson? Ei! Miley! Tu estás cá? Podíamos vir no mesmo carro? Adeus. Porquê que deste dinheiro àquele rapaz? Rapaz? Qual rapaz? Vês algum rapaz? Essa roupa é nova, fica lindamente com os teus olhos. Bem? São respostas de um teste, não são? O quê? Não, não é nada disso. Isto é... Isto é... Isto é... Isto é... Um mapa tesouro. É um segredo, é um mapa muito secreto. Shhh. O que é o tesouro, Capitão Cábula? Um A no teste de história? Achas? Como se o Sr. Meskel fosse acreditar que eu tirava um A. Isso é estúpido. Vou ficar pelo B mais. Não! Não, eu não vou deixar de fazer isto. Sabes, se tu copiaste, podes ser expulso. Não vais arranjar trabalho e quando o pai estiver naquele asilo manhoso, vais querer vir morar comigo. Mas eu não vou deixar porque eu não quero nenhum cabo lá ao pé do meu querido Rei Júnior. Rei Júnior? Nos meus sonhos sou casada com o rei, ok? É por isso que tu não podes copiar. Presta atenção. Eu não vou deitar o dinheiro pela sanita abaixo. Boa ideia. Onde é que pensas que vais, Stuart? Oh, o bonequinho com uma saia é só para as raparigas. Gabinete do diretor? É claro. Eu sei onde é. Por resolver. Se voltares a tentar fazer batota, lembra-te disto. Eu vou estar de olho em ti. Não te preocupes, Miley. Não volta a acontecer. E não quero ouvir as tuas... Nódoa residente que mancha o bom nome do Stuart, repete lá. Eu não devia ter comprado as respostas. Copiar é estúpido e se eu quiser ter uma boa nota, vou ter de estudar para isso. Mas... assim não vale. O meu o sermão ficou a meio. Ainda tinha a cena do dedo assustador, o soco na palma da mão e depois o pescoço desaprovador. E eu teria merecido tudo isso. Agora, a sério, Miley, obrigado por olhares por mim. Estou tão orgulhosa de ti. Miley. E agora sinto-me muito melhor, sabendo que não entupi a única sanita que estava a funcionar para nada. E ó, meu! Vê lá se não o perdes também. Ei, Jeff! Acho que te enganaste, namorada. Que parte do deixou no bar do Rick é que não percebeste? Queres isto ou não, hã? Não, senhor, não me interessa. Bom dia! Eu disse bom dia! Põe no correio, tá? O quê? Põe no correio, tá? O quê? Põe no correio, pá! Viste-me a lata deste tipo? Ei, acho que vou ver se há correio. Está bem, agora que eu já estou a perceber porque é que tu tens mesmo de copiar. Porque és um verdadeiro mentecapto. O quê? Mentecapto? Desculpa? És burro, percebeste? Ouve, Miley, é só um teste. O que é que te interessa se eu copio ou não? Porque eu me preocupo contigo. Não sei porquê e não me agrada. Ouve, tu não estás a perceber. Esta é a minha disciplina mais difícil e se eu não subir a minha média, não vou poder ir para a universidade e afastar-me de ti para sempre. Pronto! E tu achas que eu não quero isso? Mas tu não vês como é desonesto? É batota! A sério? Nós podíamos ter uma conversa sobre desonestidade depois do teu próximo falso encontro com aquele idiota que tu estás a tentar fazer passar por teu namorado. Isso não é a mesma coisa? Ah, isso é que é. Eu faço o que for preciso para ir para a universidade e tu fazes o que for preciso para vender álbuns. Mas eu... Não tens uma resposta? Bom, talvez possas comprar o mau Jeff. Afinal, já não sou assim tão mentecapto. Respirei a casa, então não. Limpei a fachada, então não. Estou a lavar o chão, preciso de uma empregada. Eu sou um pobre pai, tão cansado. Os meus ossinhos não aguentam mais blues. Obrigado, Malibu! Sente-se sobrecarregado e subapreciado? Lá isso sinto. Costuma ranger como uma pessoa mais velha quando se senta num sofá? Não. Ai! Sim. Pois derreta os anos a mais com os poderes curativos do Sr. Steam. Telefone ainda hoje e deixe o Sr. Steam recuperar o seu sonho. Ah, yes! Boa tentativa, mas não vou gastar o meu dinheiro nesse disparate. Se telefonar agora, receberá ainda o volumizador de cabelo do Sr. Steam, usado pelos maiores cabeleireiros em todo o mundo. Bom, acho que um simples pedido de informações não custa nada. Mesma hora, Sr. Steam! Hello! Só pode estar a gozar comigo. Não? Eu sou o Sr. Steam! O meu pai comprou uma empresa quando eu tinha 10 anos. Eu queria uma companhia aérea, mas não! Isso era mimar-me! Eu lamento, mas tenho uma vozinha na minha cabeça a dizer-me para eu fechar esta porta rapidamente. Bom, se for a mesma voz que te disse para usares essas calças hoje, não te está a fazer nenhum favor. Ei, Rico, sem ofensa, mas eu acho que preferia tratar de negócios com o teu pai. Tudo bem, mas perde o desconto de 30% para a família e amigos. Ah, desculpa, mas eu não 35%. Estou... Não tem a ver com dinheiro. 40%. E sou mais simpático para o seu filho lá no bar. 45%. E não se fala mais nisso. Eu comprei um Sr. Tim. O Robbie Ray tem um microclima. Yeah! Bem-vindo. Robbie Stewart. Ao Sr. Tim 5000. É o nosso desejo providenciar-lhe a si, Robbie Stewart, e à sua família muitos anos de caloroso e vaporoso relaxamento. O que é que se passa? Não aceitamos trocas nem devoluções. Adorável. Voltamos já a seguir com os novos pombinhos da América. Depois de eu telefonar à minha mulher a dizer que a amo. E saímos do ar. Para a próxima, come uma pastilha de mentol. Porquê? Não gostas de queijo fedorento? Abre. Eu sei que ele é um idiota, mas essa canção é sempre tão romântica. Eu sei, mas eu estive a pensar no Jackson o tempo todo. Uau, isso é um bocado esquisito. Eu estava a falar dele copiar no teste. Sempre que eu tento dizer-lhe que é errado, ele diz: estás a fazer a mesma coisa que o teu namorado falso? Bom, isso é ridículo. Obrigada. Afinal, o Jackson só está a mentir ele próprio e tu estás a mentir ao mundo inteiro. Eu gostava muito mais de ti há 5 segundos atrás. Eu peço desculpa, mas o Jackson tem razão. É difícil aceitar conselhos de uma pessoa que diz uma coisa e depois faz outra. Sabes, isso é... Isso é verdade. Uhum. Sabes, as tuas lições de vida estão a ficar uma seca. Querida, eu não posso dizer isso agora. Não, é que eu... Está bem, pronto. You super cool, you super hot. You are the girl I like a lot. You super, super wife, a super su... Ah, tenho de desligar. E estamos de volta com a minha cantora favorita e o rapaz com sorte que pode chamar-lhe o seu bebê. Ah, isso é verdade, Khaled. E tu sentes o mesmo por ele, não é verdade? Colin, não há palavras para descrever o que eu sinto. É claro que há. As palavras servem para isso. Por isso começa a falar e diz-nos toda a verdade. Quando tu olhaste para este pedaço de Adonis, o que é que sentiste mesmo por ele? Honestamente, Colin, eu sinto-me... sufocada, enjoada, irritada, enojada. Ana, fofinha, o que é que estás a fazer? Está caladinha, ainda agora comecei. Embaraçada, envergonhada, gaga. Horrorizado. Exatamente. Não, não, eu é que estou horrorizado. Mas o que aconteceu ao amor? Eu digo-lhe o que aconteceu, amigo. O pessoal de publicidade resolveu fazer-nos passar por namorados para vender os discos. Milhões e milhões de discos, sua cabecinha de vento. Au! Ela mordeu-me. Sabes mais? Eu não preciso de ti. Ouviste? Sou um borracho e canto bem. E sou um borracho. Vai e não voltes, Austin Rain. Nome verdadeiro, Albert Niedermeyer. Oh, isso era suposto ser segredo. Oh, já não é. Ai. Não adorou ter-me aqui no seu programa? Uau! Se tu tiveste a coragem de ser tão honesta, eu também vou ter coragem de não copiar. É assim mesmo, dá cá mais 5. O que é isso? Nada. Escreveste as respostas no teu braço, não foi? Não escrevi nada. Estás louca? Isto é uma alergia esquisita. Eu não acredito que tu vais copiar depois do que eu fiz por ti. Ei, eu não te pedi para acabares com o Jeff. É, eu devia ter contado logo ao pai. Mas não, convencer-te a seres honesto é a mesma coisa convencer o tio Earl que as calças justas não nos fazem mais magros se formos gordos. Tu não vais contar ao pai. Olha para mim. Tu queres mesmo ir por esse caminho? É, podes crer. Qual caminho? E porquê é que eu não havia de querer ir por aí? Oh, tu sabes, o caminho que começa contigo a contares ao pai isto sobre mim acaba comigo a contar ao pai tudo aquilo que eu sei sobre ti. Ok, o que é que queres dizer com esse tudo? Eu quero dizer tudo. Passado, presente e... futuro. Ai, irmão, és tu? Acho que podes considerar-me um traidor. Um pouco como Benedict Arnold, que em 1979 entregou West Point aos... Oh, aos britânicos! Olá e bem-vindos ao Sr. Steam! Vê lá se despachas! Está com problemas de empenamento na sua sauna de cedro, prima 1. Está com problemas de lascas na sua sauna de cedro, prima 2. Está com problemas de canuns na sua sauna de cedro, prima 3. Se está a sentir-se tonto ou se sem vapores potencialmente perigosos na sua sauna de cedro, prima 67. Eu é que vou ter 67 anos se isto não acaba. Para falhas de vapor, prima 90. Ah, finalmente! Obrigado pela sua paciência. Será atendido por um operador assim que possível. Aleluia! O seu tempo estimado de espera é de apenas 3. 3 dias! 3 dias é a minha tia Alberta! Rico, eu quero isto resolvido e quero-o agora. Está bem, está bem. Experimentaste carregar no botão de reset? O quê? O botão de reset é a primeira gravura que vem na página 1 do manual. Leste o manual, não leste? Mas é claro que li. Eu imprimi o Rissa. Risso. Reset, olha. Oh, esse botão de reset. Eu devo ter carregado no outro. Mas não há mais nenhum. Deixa o meu orgulho. O quê? Deixa o meu orgulho, miúdo! Ei, eu vou só fazer uma corridinha. Boa sorte no teste. O que é que queres dizer? Nada, estou a desejar-te boa sorte. Oh, obrigado. Tudo sob controle? O que é que queres dizer, pai? Uau, filho, descontrai. Já percebi que estás estressado, mas vai correr tudo bem. Eu sei. Bom, então... Adeus. Adeus. Está tanto calor. Quem não sua não esborrata. Quem não sua não esborrata. Estás a ver se arranjas mais um bocadinho de pele para escrever mais cábulas, querido maninho batuteiro? Ouve, Miley, eu não me orgulho disto, mas não posso arriscar-me a não ir para a universidade. Tenho de ir. Não quero atrasar-me para o teste. Jackson... Onde estão as minhas chaves? Dá-me as chaves! Não me parece. Miley, estás pronta para irmos? Miley, para de correr! Quem não sua não esborrata, quem não sua não esborrata! Anda, Lily! Eu tenho um plano! Preciso do teu apoio! Claro que precisas! Porquê é que nunca é? Senta, toma um pequeno almoço! Não sua não esborrata! Não sua não esborrata! Oh, boa! Lá se vai a 19ª emenda! Graças a ti, as mulheres estão a perder o direito a votar. Bom, quando o Jackson entrar, fechas a porta. Tu morrias se pedisses por favor, de vez em quando. Por favor. Obrigada. Escuta, onde é que ela está? Ali dentro, não. És mesmo burra. Não tanto como tu. Dá-me as minhas chaves agora. Está bem. Ah, foi fácil. Podes carregar. No quê? No botão verde. No botão verde quê? No botão verde, por favor. Obrigada. Oh, não. Eu vou sair daqui. Não podes. A Lily trancou a porta. Mais vapor. Por favor. Obrigada. Está a ficar muito calor. Já começaste a suar, maninho? Não. Não, as minhas cábulas estão a desaparecer. A desaparecer. Ouve, eu sei que tu estás muito aflito, mas agora, seja qual for a nota que tiveres no teste, sabes que a mereceste? É disso mesmo que eu tenho medo! Agora, como é que queres que eu saiba que o Brown contra o Ministério da Educação em 1954 contrariou o caso Plessy contra Ferguson? Ou que em 1919 o Tratado de Versalhes acabou com a Primeira Guerra Mundial? Jackson! Ou que o Franklin Roosevelt criou uma data de programas que nós ainda hoje usamos? Jackson! Como o FDIC, o FHA, o TVA, o SSC... Jackson, STOP! Estava tudo aqui no meu corpo! E agora está tudo... na minha cabeça. Como é que isto é possível? Bem, parece que escrever aquelas respostas no teu corpo foi como estudar. Eu estudei? Pois é, eu estudei. Ei, Miley, eu acho que vou tirar um A neste teste. Ou pelo menos um simples B. Podes ter a certeza. E? Sabe muito bem estar preparado? Sim, e? Tu pareces um guaxinim num parque aquático? Pagas por essa mais tarde. E? Obrigado. Não tens de quê? Ok, Lily, já podes destrancar a porta? Nunca há trancas numa sauna, era demasiado perigoso. Dã. Tu... Eu aprendi com mulher. Lily, o que é que estás aqui a fazer? Nada, vim à procura da Miley. Ei, vejam, ali está ela. Sempre onde menos se espera. Olá, pai. Papá? Será que eu quero saber? Não, não quero. Ah... Deves ter razão. Sim, mãe? Oh, só lhe digo, este Sr. Steam foi o melhor investimento que eu já fiz. Mãe, eu entro aqui e parece que sou a única pessoa que há no mundo inteiro. E todas aquelas pequeninas coisas que me deixam maluco, aqui desaparecem. Alô! Rico, o que é que estás aqui a fazer? Nós viemos pelo vapor. Nós? Não optaste pelo desconto para a família e amigos? Sim. Não pensaste que eu estava a falar da tua família e dos teus amigos? Vamos lá, pessoal! O vapor está ótimo! Espera aí um segundo, mãe. Tu conheces aquele velho ditado para grandes males usar grandes remédios? É como eu estava a dizer, mãe. Eu adoro a minha sauna.